Tenho visto no espelho um aparelho de TV ligado. Tenho visto a lua cheia em cadeia nacional. Tenho visto no espelho olhos vermelhos assustados. Procuro dias inteiros no escuro, noites em claro. Os caras que eu poderia ter sido, as caras que eu poderia ter tido. Mas eu não quero sentir saudade de um futuro pela metade. Futuro que já passou, levando caras que já não sou. Eu não quero sentir saudade de um futuro pela metade. Futuro que já passou, levando caras que já não sou. Ligado, vi a luz da lua, vi a satélite artificial. Tenho olhos bem abertos, mas por mania do que vontade. Procuro dias inteiros no escuro, noites em claro. Os caras que eu poderia ter sido, as caras que eu poderia ter tido. Mas eu não quero sentir saudade de um futuro pela metade. Futuro que já passou, levando caras que já não sou. Eu não quero sentir saudade de um futuro pela metade. Futuro que já passou, levando caras que já não sou.